Seção 41 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. Machado de Assis. De Tristão de Alencar, Araripe Júnior. Araripe Júnior, Ceará, Fortaleza, 1848. Tristão de Alencar, Araripe Júnior, romancista nos seus primeiros anos de vida literária, dedicou-se mais tarde à crítica, no que é, entre nós, dos que mais se salientam, não só pela perspicácia e tino que revela nas suas observações e estudos, como ainda pelos seus processos e métodos de fazer crítica, em que por vezes se torna de uma habilidade rara, traçando com a maior precisão um perfil ou descrevendo uma individualidade. Os seus trabalhos, além dos romances Luizinha, Jacina, Amarabá, Um Ninho de Beija-Flor e O Reino Encantado, são um estudo sobre José de Alencar, o seu melhor livro, Dirceu, estudo, e Gregório de Matos, também estudo. Escreveu mais sobre as obras de Dom Garcia Meru, escritor argentino, na Semana, onde ainda publicou um retrospecto literário do ano de 1893. Na revista brasileira, onde tem sempre colaborado, escreveu Araripe Júnior os formosos artigos A Estética de Poé e um discurso sobre Machado de Assis, trecho que escolhemos para abrilhantar as páginas do nosso livro. São ainda de Araripe Júnior os estudos sobre Silvio Romero e Clóvis Bevilacqua na revista brasileira. Araripe Júnior pertence à Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis. Tipo acabado do homem de letras, beneditino da arte, Machado de Assis constitui no Brasil um dos raros exemplos de poeta e romancista, que resistindo ao meio e vencendo as hostilidades do próprio temperamento, fiel à vocação, conseguiu completar a sua carreira. Filho das próprias obras, ele não deve o que é nem o nome que tem, senão ao trabalho e a uma contínua preocupação de cultura literária. Nascido aos 21 de junho de 1839, nesta capital, do consórcio de Francisco José de Assis e Maria Leopoldina Machado de Assis, o autor do Quincas Borba, filho de operário, foi destinado em princípio ao comércio, onde apenas permaneceu 3 dias como caixeiro de uma loja de papel, dedicando-se logo depois à arte tipográfica. Parece que aí as suas aptidões naturais se desenvolveram rapidamente. Já pelo contato com a imprensa, esse poderoso instrumento de irradiação literária, já pela aproximação dos jornalistas, que naquela época brilhavam no mundo político ou se ensaiavam na prosa e na poesia. Afirma-se que nesta situação, animado por um grupo de rapazes, pela maior parte mortos, entre eles Casimiro de Abreu, Macedo Júnior, Caetano Filgueiras e Gonçalves Braga, começou a versejar e em 1860 entrou para o Diário do Rio de Janeiro, a convite de Quintino Bocaiúva, o qual fazia parte da respectiva redação ao lado de Henrique César Múzio, um prosador de muito talento, e de Manuel Antônio de Almeida, autor das Memórias de um Sargento de Milícia, o romancista de costumes, talvez da mais talento que tem nascido entre nós. Em 1867, transferiram-o para o Diário Oficial, na qualidade de ajudante do diretor, e aí o encontramos ainda em 31 de dezembro de 1873, época em que foi nomeado primeiro oficial da Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, por ocasião de reformar-se essa repartição, na qual, conservando-se até hoje, foram os seus serviços galardoados com a promoção em 7 de dezembro de 1876, a chefe de seção, e em 30 de março de 1889, a diretor da Diretoria do Comércio. Eis em rápidos traços a vida oficial do poeta, que ao primeiro lance de olhos se nos afigura destituída de acidentes, sem lutas, e semelhante na tranquilidade à daquelas matronas romanas, em cujas sepulturas os coevos epigrafaram o célebre dístico: foi honesta e fiou lã. O segredo, porém, desta tranquilidade, observada na carreira burocrática de Machado de Assis, encontra-se na correção do funcionário e no mais decidido horror à vida política ativa, cortesã desbragada, que as letras brasileiras têm arrebatado os seus mais belos talentos. Não tendo a política conseguido seduzi-lo, volveu-se o seu espírito inteiro para a arte e para o belo. Nas suas produções, nos seus livros, pois, é que se poderá encontrar a sua verdadeira história, história das suas lutas pelo ideal, que não devem ter sido pequenas, atenta à circunstância de que o poeta tem assistido ao advento de 3 revoluções ou escolas literárias. Como todos os escritores do seu tempo, Machado de Assis formou-se, educou-se e recebeu as suas melhores armas de combate das mãos dos poetas e prosadores românticos, pertencente ao grupo de literatos que surgiu imediatamente depois do movimento imprimido As Letras Pátrias, em várias direções, por Gonçalves Dias, Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Álvares de Azevedo, por muito tempo o autor das Memórias Póstumas de Brás Cubas, vagou entre o classicismo de Antônio de Castilho e o arrojo da forma romântica representada em Portugal, principalmente por Alexandre Herculano. O tempo, porém, encarregou-se de convencê-lo de que ao seu temperamento não convinha nem a avidez do primeiro, nem as violências de imaginação do segundo, dados os primeiros passos, adquirida a forma clara e nítida que o namorava desde a publicação das Crisálidas e que logo depois se estereotipou nas Falenas, ele ensaiou-se no conto, e é nesse terreno que gradualmente vê-se despontar o broto, de onde rebentaram mais tarde as concepções que hão de afirmar no futuro a sua passagem pelas letras brasileiras. Aos amigos já de há muito revelara-se Machado de Assis um causeur arguto e original, espírito excêntrico, apaixonado dos livros, filósofo sem sistema, mas sempre pronto a estacar com um ponto de admiração nos lábios diante de todas as singularidades que a vida nos apresenta e com um espanto nos olhos diante de todos os tipos originais que a história nos transmitiu, esse causeur inesgotável precisava, antes de tudo, aparelhar-se no gênero literário mais apropriado a resumir o gênio da divagação e as excentricidades de um autor independente e sem pretensões a diretor de um movimento. Machado de Assis não chegou, entretanto, de um salto à sua obra verdadeira. Embora as Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba não sejam senão o desenvolvimento do humor dos contos denominados Luiz Soares e Miss Dollar, que se encontram no seu primeiro livro de histórias. Ele, por espaço de muitos anos, confundiu essa aptidão com a do psicólogo analista objetivo, e por essa razão o vemos dando sucessivamente à estampa os romances Ressurreição, Yaya Garcia e Helena, livros em que a influência de Octave Feuillet é tão visível como o é nas formas do seu humorismo, a de Laurence Sterne, o grande criador de Tristan Shandy. A ascendência deste, contudo, sobrepujou a daquele, não só porque achava terreno apropriado para frutificar, mas também porque só os espíritos superiores e originais conseguem abrir sucos e semear na imaginação dos que se ocupam com as suas obras. E o autor do Romance de um Moço Pobre é escritor para se copiar, mas nunca para se estudar como elemento de fecundação. Machado de Assis, portanto, entregou-se definitivamente a Sterne. Entregou-se a si mesmo e fortaleceu o seu verdadeiro talento, cultivando a própria nevrose, desenvolvendo, secundum artem, as excentricidades nativas do seu espírito, objetivando-as com franqueza nos personagens dos seus romances. Em vez de procurar traduzir observações feitas sobre personagens da vida real, que no relato teriam forçosamente de transfigurar-se nos fantasmas doentios criados pela imaginação do romancista, ele abriu o próprio talento em campo vasto e original de atividades, no qual, sem ofensa a direitos adquiridos, pode-se dizer que na literatura brasileira não encontra rival, nem escritor que ao menos procure acompanhá-lo. De fato, as Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Quincas Borba são livros únicos na língua portuguesa. O autor do Quincas Borba foi sucessivamente crítico, poeta arcaico, poeta romântico, romancista de salão e contista, e por último afirmou-se escritor humorista de primeira ordem. Exercendo toda a sua atividade literária na composição de obras pertencentes a vários gêneros literários de 1851 até esta data, ele tem atravessado fases diversas em que, ora por influências das correntes literárias produzidas na Europa, ora por efeito de reação indígena sobre essas mesmas influências, o gosto assumiu-lhe formas antagônicas. Foi assim que Machado de Assis assistiu aos adventos do indianismo de José de Alencar, do neorromantismo e das tentativas dramáticas de Quintino Bocaiúva e Pinheiro Guimarães, da escola Condoreira, de Tobias e Castro Alves, do naturalismo personificado na geração que despontou em 1878 com José do Patrocínio, Tomás Filho, A. Celso Júnior, Assis Brasil, Lúcio de Mendonça, V. de Magalhães, e do parnasianismo representado por Olavo Bilac, Raimundo Correia e outros. Estas oscilações da estética nacional, se não influíram profundamente na marcha do espírito de Machado de Assis, todavia deram-lhe forças para retemperar o seu caráter de artista e enriqueceram-lhe o estilo, porque ele não só não hostilizou os novos, mas até buscou compreendê-los e estudou-os com simpatia. Semelhante fato, evitando o desapreço do mestre, teve uma grande vantagem para o romancista. Saturou dos progressos deste fim de século e, ao mesmo tempo, manteve a sua individualidade ao abrigo da decomposição que sempre acompanha os autores fáceis em aceitar e imitar a primeira novidade que aparece no mercado literário. Em síntese, Machado de Assis significa um poeta clássico romântico que, em caminho, matizando a sua imaginação com a variedade das cores e dos aspectos das opostas paisagens que foi atravessando, descobriu a existência em sua alma de uma região excêntrica e nela firmou as tendas do seu estilo. Tal segurança de estética poderia ser ainda perturbada pelos exageros do realismo, pelo zolismo ou antes pelo medanismo, se, como afirmam Paul Adam e outros ocultistas, essa escola não estivesse em vésperas de descer ao túmulo da história. Felizmente, porém, Para os excêntricos, aí vem o simbolismo, o magismo, o egotismo, o ipseísmo, o neocatolicismo, o tolstoísmo, o ibsenismo, todas as nuances, enfim, do misticismo moderno com os seus respectivos credos de destruição da carne e purificação da ideia. Se bem que as tendências dos reacionários, ultimamente postos em evidência, apenas se relacionem entre si por um vago anseio religioso, uma necessidade de volver às formas arcaicas de todos os tempos, e há um hieratismo literário quase atingindo o faquirismo. É bem provável que dessa luta por novos ideais comecem a surgir produtos capazes de rivalizar com os primores dos mestres de todas as épocas. Logo que os novos revolucionários consigam explicar os seus desacordos com os progressos científicos do século XIX. Acredito que esse movimento, como os anteriores, não será hostil à musa de Machado de Assis. Antes, pelo contrário, o autor das Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ainda tem diante de si largo espaço para trabalhar, poderá das novas concepções estéticas extrair elementos de inspiração imensamente favoráveis à produção dos seus livros paradoxais. A introdução da quiromancia, do hipnotismo, da cabala, da grafologia, das influências hiperfísicas na literatura, não deve trazer senão vantagens ao autor de certos capítulos da filosofia de Brás Cubas e da psicologia lunática de Rubião Humanitas. Fim da sessão 41.